Deus, meu Pai. Deus, meu Pai. Deus, meu Pai. De coração te peço, Senhor. Peço proteção, mas não pra mim, Senhor. Peço que o Senhor proteja todas as crianças que o crime adotou. Os Campana, os Vapor, que não estão ali porque querem não, Senhor. Eles estão arriscando a própria vida para não passar fome. Proteja também, Senhor, aquelas crianças que são molestadas, abusadas dentro da própria casa. Muitas são estupradas, torturadas, violentadas, mutiladas. Mas hoje não, Senhor. Hoje não, Senhor. Eu te peço permissão, Senhor, para poder fazer justiça com as próprias mãos. E se tiver um debate, que prevaleça a verdade. Que nenhum pilantra saia na vantagem, porque aqui, meu Deus, de verdade, nós só queremos paz, justiça e liberdade. E liberdade.